Todo dia, toda hora. ZYC 319, 100,5 FM. Rádio Caraíbe. Teixeira de Freitas, Bahia. 18 horas e 5 minutos, a mais linda cidade.